Comandor, bom dia, 9776. Sinal ILS X-Ray, pista 10, estabilizado, visual. 1976, tráfego avistado, autorizado com pista 10, verso 220, grau 059. 221, contato radar na decolagem, via saída Momo, sub e mantém nível de voo 160. Teria possibilidade de curvar direito para evitar formações na nossa esquerda? Livre de desvio, passarei 2221. Ok, efetuando, abandonando a saída, curvando pela direita. Passarei 2221, após desvio, autorizado direto no VATAP. Após desvio, direto no VATAP, 2221. Estou voando a proa 310, aproximadamente 20 milhas, para evitar a formação. Livre de desvios, passaria 2221. Livre. Tá retomando a proa de WhatsApp em passareira 2221. Sim, passareira 2221. Salvador, bom dia, o azul 5126, a gente tá pra frente. Confere autorizado com o fim, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arvoro 1 na transição elétrica. Propulsivo 21 é a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5035, controle 120.8. Autorizado com o fim, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da Arbor 1 na transição elétrica. Primeira aerovia, Perzulu 21, transponder 5035 e controle 208. Faz um 5126, protegimento correto, reporte posto para o pushback e acionamento. Reporte posto acionamento, 5126. Pelo, voo 9759. Bora, pelo, 759. Salvador, bom dia, gol 9093, a gente pega o marcão eco, passando 265 para 1180. Gol 9093, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 050, ajuste 9094. Via Bonf, desce ao 050, meio 14, gol 9093. 1759, desça para 2000 pés, ajustando 014, autorizado, final do procedimento ILS X-Way da pista 10, avançabilizado. 2000, ajuste 1094, vai portar no final da ILS X-Way, igual 1759. Galeão, 2221. Prossiga. Pista 180, como final. Passaria 2221 no ciente, aguarde a coordenação para o centro Recife. Obrigado. 5126. Mantenha nível de voo 1980. 1980, pode voar barreiras? Autorizado direto barreiras, passarei 2281. Direto barreiras, obrigado. Passarei 2221, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, obrigado. Bono 093, autorizado a descer para 3.000 pés sem restrições. Ajuste no 094. 3.014, 093. final estabilizado, 759. Gol 9759, complete nosso procedimento, chame-se em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 9759, espera, acabou. Até, bom pouso. Obrigado. Gol 0093, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILF X-Ray, da pista 90, estabilizado. 2000, irá repassar estabilizado, gol 0093. Serra Vista? Serra Bravo, Golf Lima. Golf Lima, taxi via Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 0014. Índia, ponto de espera, chama pronto, 0014, 9852. Sorriso Salvador, bom dia, 759 na final da 10, está passando Simbra. 1759, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 200 graus, 069. Livre pouso na 10, bora, 759. Pronto. 5126, autorizado em linha e manter o 90. E manter o 90, 5126. Sua 759, solo ao 50, libere à direita, taxi via Alfa, Juliette até o gate 03. Está autorizado o táxi a Fox Alfa Juliette para o 03, o gol na 759. Resolva o apresentador, o gol no 093. Gol no 093, complete final do procedimento, chame Torre de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, gol no 093. Autorizado decolar para 10 vento 200 graus 089. Decolagem então 10 0093, continue a aproximação. Aguarda pista livre, informa em Embraer 190, iniciando rolagem pista 90. Continua a guarda pista livre, gol 0093, pista na dobra, extensão, ok. Estamos operando em toda extensão, o notão é previsto para as 12h30 azul. Ok, estou confirmando, obrigado. 5126 decolou 52, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 5126, boa. 1093, autorizado, pouso, pista 10, vento 190 graus, 089. Tive pouso, pista 10, 1093. Cruza 1200 pés, agora 1. Azul 5126, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sube, mantenha nível de voo 360. Via Arbor 360, 5126. Possibilidade de voar do 520-5126 voar Calef, autosop? Azul 5126, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, voar 5126. Tá 3597, foi a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonfim. Desça para o nível de voo 080, ajuste na 014. até o meu Golfo prosseguir. Sim, demais, eu fico 1h30 de voo local. Voo sobre voo inicialmente vai separar lá na decola para as duas, tudo bem. Até o meu Golf e confirmando a área de sobrevatidade baixa. Estão autorizados a rimar para Enrimar, o nome e o pé de decola da Enrimar com proa oeste, transponder 01-41 no controle em 1-20-8. Autorizado a Enrimar, Enrimar. Já autorizou a decola com proa sul, coordenação 14, para sobrevoo paralelo aqui no pé, 01-41 é o transponder. Está com 3 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador. Senhorita, o sobrevoo vai ser ponto 4, ele está parecido, então decola pro alto. Como paga pro oeste, proteja novamente, por gentileza, somente a proa. Então, Engmar, decola pro oeste, sobrevoo ponto 4, 0141 no transponder, você arruma o voo. Sim, já tem o meu grupo de protegimento correto para acionamento e reporte pronto. Rodada pronta, tá, meu grupo. Azul 5126, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 122.8. 260288, azul 5126, obrigado. Bom voo. Para decolagem, posição de decolagem a critério da IMA, nenhum tráfego vai reportar no setor. O vento no aeródromo é 190.079, reporte quando fora do solo, confirmando e manterá 500 pés. Vai chamar fora do solo, 500 pés, comprou isso que o hotel arruma agora. Ciente, aguarde de transferência. Guarda. Vou te chamar o controle 1 no 20 decimal 8, bom? Vou chamar controle, até uma golfe, controle, Papá Romeu, até uma golfe. Papá Romeu, até o Romeu Golf, precisa? Decolado da Enimar, tá com prova whisky a 500 pés, o sobrevoo vai ser bom, despacho Itaparica, na sua escuta. Sobrevoo onde? Ilha de Itaparica. Ilha de Itaparica, ciente. Mantenha-se em condições visuais na escuta do controle, Papá Romeu até o Romeu Golf. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Botará 20 milhas afastado até o Romeu Golf, na sua escuta. E 597, autorizado a descer para 4 mil pés. 4014, 3597. Oi, Salvador, bom dia. Xené 6225, você sente da ponta? Para Brasília. Xené 6225, autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor 1, transição elétrica. São Fernando 1-7 é a primeira aerovia, após Malba e conforme rota. Transponder 5064, controle em 1-20-8. O Xené 6225, deu o sinal de Brasília, nível de voo 380 via Ambas do Luna 7, depois Malva com Comibana. Decolada 10, primeira curva direita, Arbor 1, após festa. Chama o controle 208, transponder 064. Xené informação com 4 do Bate. Xené 6224, Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, elétrica. Salvador, bom dia. Show azul 4201 no Sente da Fox. Autorização Campinas. Acionamento 225, cotejamento correto e reporte pronto para o pushback e acionamento. Sistema azul 4201, te chamou? Afirmo. Sente Fox, autorização Campinas. Autorizado Campinas, nível 320, decola da 1-0 com primeira curva à direita. Na saída Sambo 1, Leda Motim. São Pesulu, 1-0 a primeira aerovia, pois por base conforme rota. Transponder 5066, controle 120 decimal 8. Autorizado o nível de voo 320 para Campinas, decolada 1-0, curva à direita. São 1, Leda Motiva. 5066, transponder 1208, controle. É Upper 1-0, por base conforme rota. Estudiamento correto e reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportando nessa para o pushback e acionamento, azul 4201. Azul 2775, contato radar, faça posição coral, 2 Bomed para interceptar a chegada da Bomed 1, eu passo para a descida, ajuste na 0-1-4. 1-0-1-4, quando Bomed para Bomed 1, chama a descida, 2-7-5. TAM-3-5-1-7, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ELS X-Ray, da pressão no 0, responsabilizado. 2 mil, autorizado, final do procedimento. Papá Romeu, até Romeu Golf. Em posição? Gente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, tem frequência de para a coordenação. Azul 2775 para a descida. Azul 2775, autorizado a separar 4 mil pés sem restrições. 4 mil livres das restrições do azul 2775, se possível, em curso. Autorizado direto ETAP, azul 2775. Direto ETAP, 4275. Libera a restrição de 4000, produção 3597. Afirmativo, desça para 2000 pés sem restrições, TAM 3597 e a taxa brisada. Salvador, Ocean Air 6211, ciente da Fox Rocha, atualização Galeão. Quem chamou para Galeão? O Ocean Air 6211? Ah, firmou, ciente da Fox Rocha. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Sanvo 1, Leda Morte. Posição, Sanvo 1, Leda Donco. No peso 144 da primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Transponder 5070, controle em 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, 5070, Sanvo 1, Leda Dóculo, 244. Depois aqui a rota do plano, transponder 5070 e o controle 208, 6211. Na 6211, protegimento correto, aposto que o foro que estiver questionando o voo. Alvorada, está 3597. Está 3597. Complete o nome procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, Alex. Até bom pouso. Bom dia, 3597. 3597, tráfego avistado, autorizado o pouso, piscina 0, vento 190 graus, 09 horas. Entrepouso 990, 963, na informação Foxtrot, posição 10 para autorização Galeão. 1963, aguarde um minuto, copo. É isso. Alô, Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee Delta. Foi Yankee Delta por si. Alfa Yankee Delta, solicitar reloque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa Yankee Delta, confirma. Alfa Yankee Delta, solicitar reloque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa Yankee Delta, reporte na entrada do pátio principal. Por aí. Ok, chamará para a entrada no pátio principal, Alfa Yankee Delta. Já pisou no zero, repórter estabilizado. Direto Duna 2000, no 0, no 5, autorizado, repórter estabilizado, azul 2775. Tem 597, Solo, Zona 7, Ribeira Direito, Taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette para o 07, eu já sei 597. Check Delta, após a entrada do Airbus 320, taxiando à sua direita para ingresso no pátio. Prossegue o reboque até o gate 01 no reporte finalizando. Ok, após a passagem do Airbus, autorizado ao ingresso do pátio principal, Alpha Yankee Delta. Um 963, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com a primeira curva direita na saída São Vuno, Leda, Doco. O peso do 44 é a primeira aerovia, voz conforme o rosa. Responder 5075, controle 120, decimal 8. Aprovado 360 para o Galeão, da pista 10, curva direita. Sanvo Uno, Leda, Doclo. Achando 5075, controle 120, decimal 8. Voo 1963. Voo 1963, contingimento 40, aposta pronto para o pushback de Sanvo. Portará, obrigado. 963. Azul 4958, bom dia. Contato radar 63 milhas, sudoeste do VOE de Salvador. Foi Palmed para interceptar a chegada Palmed 1 no reparte para a descida. Ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, voa direto Palmed para interceptar a chegada Palmed 1 para Salvador. No 0 no 5, 4958, tem que dar foto de trás. 4 para pushback acionamento. Chana 6225, autorizado pushback e acionamento, reporte time. Vamos reportar para o time. 6775, complete final do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 7-14, 18-95, azul, 2775. Salvador, é o Alfa Yankee Delta, informa a técnica do reboque, bom dia e bom trabalho. Gente, Alfa Yankee Delta, bom dia. Noite, Salvador, muito bom dia, azul 2775. 775, tá com o avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 089. 7, autorizado pouso, 190 para o azul, 2775. Então 62 11, tá no 5, se tiver que acionar. 4201 para pushback acionamento, está no 9. 4201, autorizado pushback acionar, reporte táxi. Livre, reporte ao táxi, Azul 4201. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Romeu, sente. Xana 6225, não escuta? Não escuta, 6225. Confirmando que se encontra no gate 04? Isso. Sim. Afirma.